Eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite, mais um dos estudos da série Prioridades, que se chama Doação, Serviço e Comunhão. Diga comigo, doação, serviço e comunhão. Diga mais uma vez, doação, serviço e comunhão. São três pontos. Três questões, três características que eu e você estamos trabalhando para ampliar na nossa vida. Diga os três para o seu irmão ao seu lado. Diga de novo, irmão. Confira aí. Diga para outro irmão. Doação, serviço, comunhão. Preste atenção, irmão. A vida na igreja, a verdadeira vida na igreja, não é vir a um culto, vir a uma reunião, participar de algum departamento, de algum ministério, fazer alguma coisa na igreja. A vida de igreja, a verdadeira vida de igreja, não tem nada a ver com trabalho, com frequência, com atividades, com eventos. A verdadeira vida cristã, a vida que Deus tem para mim e para você, e sem a vida verdadeira cristã, nós vivemos uma lástima. A verdadeira vida cristã está baseada nestes três elementos, nestas três características: doação, serviço e comunhão. Diga de novo. Doação, serviço e comunhão. É claro que nós vamos ouvir centenas de mensagens e nós podemos ouvir e aprender. Não, a vida cristã está baseada em... E vamos citar outros tópicos. A verdade é que todo o Evangelho de Jesus Cristo é infinito. E nós vamos passar a vida e a eternidade estudando facetas, características, áreas, detalhes do reino de Cristo. E vamos descobrindo formas diferentes de falar a mesma coisa. Vamos descobrindo fatores distintos de um único assunto. E sem querer doutrinar, que são essas as três únicas bases da vida cristã, porque, por outro ponto de vista, nós poderíamos tratar de outras questões. Mas hoje, exatamente no que Deus está trabalhando conosco, como igreja hoje, e com cada irmão que está ouvindo, o Senhor quer nos ensinar um pouquinho mais sobre doação, serviço e comunhão. Uma igreja, uma verdadeira vida de igreja. Eu não estou dizendo... A igreja certa tem isso aqui. Não estou falando, porque se a gente falar assim, a igreja certa, ela vive desse jeito. As outras igrejas não vivem, nós não estamos falando no mesmo plano de entendimento espiritual. Se estamos falando da igreja certa, nós estamos falando de uma congregação local, uma estrutura humana que decidiu seguir e caminhar de uma determinada forma. Ou de uma determinada fórmula. Nós estamos falando do padrão bíblico de vida no corpo de Cristo, como igreja de Jesus, em qualquer lugar, independente de onde nós nos reunimos, independente se está na hora do culto, ou se está na hora do banho, se está na hora do trabalho, ou de ir na padaria, um padrão de vida que envolve doação, serviço e comunhão. O Senhor não nos quer apenas reunindo de vez em quando. Se você, se eu, vivemos de ir ao culto de vez em quando, não é de vez em quando, não, eu vou duas vezes na semana. Isso é de vez em quando. Se nós vivemos de ir ao culto de vez em quando, não, eu vou todos os dias. Isso é de vez em quando. Ir ao culto, ir à igreja, pedir ajuda à igreja, ver as coisas da igreja, eu recebo muitos irmãos e muitos deles estão dizendo algo honesto, mas muitos não sabem o que estão dizendo. E eu recebo muitos irmãos dizendo assim: eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu preciso trabalhar para Deus. Eu não aguento ficar quieto. Eu não aguento ficar parado. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar. O conceito religioso de igreja diz respeito a um ajuntamento, a um clube social, a um ajuntamento de pessoas que têm algumas características interessantes, que se compõem, interessam uns aos outros, e ali vão vivendo juntos. Tem a sua vida particular, e nos momentos em que ele abre mão da sua vida particular, ele se aplica na igreja. Então ele faz uma atividade, ele tem, eu me lembro de uma igreja que eu fui, então de manhã, no domingo de manhã, tinha o órgão, uma igreja muito tradicional, e o órgão estava trancado, e alguém perguntou: pastor, não vai ter o órgão hoje? Não, não, não vai ter, porque a irmã, eu não me lembro mais o nome da irmã, mas a irmã não veio. Mas e daí? Aí o pastor virou para mim e falou assim: sabe o que é? É que é a irmã que tem a chave do órgão. Ela é uma senhora de 84 anos, e ela que cuida das crianças. No dia que ela não vem no culto, nem a salinha das crianças fica aberta, nem o órgão fica aberto. Então nós não temos órgão no dia que ela não vem, nem a salinha das crianças no dia que não vem. E ela disse que não abre mão porque isso é dela, é o departamento dela, e ela que toma conta, e ela que ajuda, e ela não tem... É dela, acabou. Então, já, por fim, a igreja decidiu, olha, é assim mesmo. Quando a irmã tal quiser vir, ela vem. Quando não quiser, vem. E ela que manda. E aí de alguém que põe a mão no órgão. A vida religiosa de igreja traz tanta história, irmão, engraçada, mais triste, né? Do pedaço de cada um, do território de cada um, da atividade de cada um, do microfone de cada um, do teclado de cada um, da vez de cada um. Hoje era meu dia, hoje é minha vez. Isso não tem nada a ver com a vida verdadeira da igreja. A vida verdadeira da igreja, e é a vida verdadeira que Deus tem para nós, envolve doação, serviço e comunhão. Deus nos quer atuantes, como uma só família, vivendo a cada dia a realidade de um coração pronto para dar, para servir, desejoso de ter comunhão com todos os irmãos. Irmão, pode ter certeza, para mim, e para muitos irmãos aqui já, é ruim encontrar com um irmão uma vez na semana. É ruim, a gente sente falta de passar a semana inteira sem nem saber onde está o irmão, o que aconteceu, não sabemos qual que é a vida dele, não sabemos de nada, não sabemos de nada. De vez em quando ele pergunta: ô, irmão. E aí a gente fala assim: que saudade, senti sua falta. Se a gente tivesse sentido a falta realmente, a gente teria ido atrás. Nós até sentimos a ausência dele. Mas nos acostumamos com uma vida em que a gente... No princípio, para mim, era muito difícil. Hoje ainda é, mas a gente vai tolerando algumas coisas. Eu estar aqui no culto e ter entrado um irmão... Quantas vezes eu falei assim: meu Deus, eu queria ter falado com o irmão, meu amigo, ele estava aqui no culto, comigo, no mesmo culto, e eu só o vi hoje, e eu não tive nem como falar com ele. E agora, não sei se ele vem domingo que vem, eu não sei se eu vou encontrar durante a semana. Essa vida de frequentadores de igreja não é a vida que o Senhor tem para nós. O Senhor nos quer dentro de princípio de doação, serviço e comunhão. Porque só assim, João diz isso de uma forma tão clara, conectados na videira. É só assim que flui a vida de Deus, irmão. Quando eu saio daqui, quando eu vou viver minha vida sozinho, eu enfrento minhas lutas sozinhos, eu vivo minha vida sozinho, separado, independente, eu me enfraqueço durante a semana. Eu deixo de receber uma porção enorme de bênçãos de Deus que fluem através da comunhão com os irmãos. E nós vamos identificando algumas coisas. Nós dificilmente somos liberais no dar. Dificilmente. Nós nos acostumamos a termos o nosso, a cuidarmos do nosso, a vermos alguém do nosso lado precisando de alguma coisa, e eu não estou falando de um pobre no sinal, eu não estou falando de um mendigo lá debaixo da ponte, nós estamos falando dos nossos irmãos ao redor. Vermos e não termos a liberalidade do dar. As coisas sempre têm mais valor para nós. Eu não vou dar, se eu der isso eu vou ficar sem. Se eu der, eu vou ficar, mas é meu, gente, é meu. Uai, o outro que trabalhe e se vire, e compre, ou tenha, ou corra atrás, e vai lá e pega, está lá de graça, uai, ele que vai lá e pega. Talvez essa atitude não seja explícita. Lá, é, pode ir lá, vai. Mas o Senhor está nos desafiando a um outro padrão de vida. Liberais para dar. O que você precisa? Dar.